progresso. Busco progresso sem perder a essência. Tipo, quem faz os fãs chorar é a volta do cartel. A essência de início, shows em Vila Isabel. Lá na terra de Noel, me dá papel. Que eu vou mais que pipe, chego bem perto do céu. Da linha no carretel, soltar esses malucos do pinel. O tonel, vou passar em Botafogo, beber umas com sonel. Lembrando do início, essa porra é mais que vício. Meu cérebro em exercício, contrato é vitalício. Vai tomar no orifício, se não é do teu agrado. Duas servas, mais um trago e tu basta igual gado. Bertigás tá arrombado, punchline arre... Abri a pasta, que era vasta de sotaque carregado. Então tu sai recarregado, o baile foi embargado. Nós voltamos pro game, agora o game tá bugado. RJ é o crime, não é lorota. Eu chamo em DJ Eric, Pelezinho Poliglota. Então me passa a pelota e anota. E me dá o meu dinheiro que eu quero minha cota. Que nós bebe sua bebida e a rota. Ainda aspira sua carreira com uma nota, né? Quanta coisa que eu passei pra chegar aqui. Sonho de moleque ter um microfone, gente pra ouvir. Roupa nova pra usar, uma gata pra namorar. Só que nem tudo são flores, desde menor aprendi. Foi foda, vender um quilo e ganha nada. Cantar em evento fudido e paga minha entrada. Esculacho de polícia mesmo em casa de família. Porra, meu velho trafica, me sinto em faixa de Gaza. Não é só parecer pra ser, nem por sensação de poder. Amo rap, vivo rap, meu trabalho, meu lazer. Quantas vezes pequei, culpei Jesus. Quantas vezes caí carregando a cruz, ah, ah. Mas daqui eu não sou refém, ah, ah. Não devo nada pra ninguém, ah, ah. Eu tô tentando mudar, ninguém pode me parar. Eric Scratch, sem perder a essência. Sem perder a essência. Sem perder a essência. O Bert alerta. Mais que grana, mais que fama. 11 book, eu me vira lata. Sonhando em modo vida louca. Com 20 prata, perdi meu primo na boca. Fumando raca, vi uns anjinhos andar de tuque, assaltar de faca. Lá na vila tem uma maluca na cumulata. Moço, eu vou beijar sua boca e pular catraca. Mas miséria é coisa pouca, esse zoro é lata. Breve nós brotar na UPRI, faz free com catra. Diz que é 3 por 10, mil reais, um tá 5 prata. Cancelaram o churrascão, tu viu o preço da alcatra. Mas não te deixei na mão, fui no sacolão. Somei carne moída e batata, salve Bambata e Jorge Aragão. E pirta na contenção, que seja eterno enquanto breve. Igual nossas partidas de wing leve. Trouxe esse flow aqui, vê se serve. Atividade nos excessos, irmão, primeiro paga quem se deve. Eric Scratch, sem perder a essência. Sem perder a essência. Sem perder. Sem perder a essência. Uber te alerta. Mais que grana, mais que fama. Mais que fama.